Foi assim o início desta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web. O táxi com o tema Chiclete e ainda Trovante 125 Azul. Trago-lhe já a previsão do estado do tempo para o dia de hoje, terça-feira, assim como as temperaturas máximas. E a julgar pelas temperaturas máximas, parece que o verão vem por aí, mas muito devagar. Vamos então começar pelo sul, onde Faro chegará com certeza aos 24 graus. É verdade, ouviu bem, 24. Lisboa fica-se pelos 20. Coimbra, 22. E o Porto, 18 apenas, 18 graus. Como vê, está fresquinho que chegue. Previsão do estado do tempo para o dia de hoje, terça-feira. Assim, o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica prevê para hoje céu muito nublado, apresentando-se com pouca nubulosidade lá mais para o meio da tarde, e com uma acentuada descida da temperatura máxima. Deixo-lhe já também os destaques para o canal 1 da Antena Web, referentes ao dia de hoje, terça-feira. Às 8h30 da noite, Musicali com Carlos Bonaparte, vamos recordar os ABBA. Vamos ouvir dos ABBA muitos temas em sueco. Às 8h30 da noite, a não perder, Musicalia com Carlos Bonaparte. Às 10 da noite destacamos nesta programação da Antena Web, lá fora. Vamos ouvir um comentário de um homem que resolveu viver entre lobos. Depois chega o homem da rádio, chama-se Nuno Mitó. Com ele chega também... o Lago do Cisne, aquela voz fantástica do outro lado do rádio, Nuno Mitó. Músicas bem calmas em Lago do Cisne, logo mais às 23 horas. Vamos prosseguir musicalmente nesta emissão com Sara Tavares, Nova Feira da Ladra. Uf! Esta é a programação para o dia de hoje que destacamos aqui no seu canal 1 da Antena Web. Passagens que eu já sei, mas valem pelos frutos, pelas flores que ainda são sentido. Fora de mim eu pintei. O que é que eu vou apagar? Estivemos então com a voz de Sara Tavares, o tema Nova Feira da Ladra, nesta emissão de Bom Dia Antena Web. Deixo-lhe já os destaques para a programação do Canal 2 da sua Rádio Antena Web e para este dia de terça-feira, hoje, 7 de junho. Já daqui a pouco, no canal 2 da sua Rádio Antena Web, 14 em linha. E são algumas as novidades, nomeadamente no que diz respeito à Dance Music. Às 14 horas, ou seja, às 2 da tarde, mais um capítulo da sua surpreendente, espetacular novela da Vamp. Não perca o episódio de hoje, porque muita coisa vai acontecer, e mais não digo. Episódio 112 de Vamp, hoje às 14 horas no canal 2 da sua Rádio Antena Web. É claro que não pode perder também às 10 da noite, noite de espetáculos. É só correr mais um pouquinho até à bilheteira, porque ainda há alguns bilhetes para a noite dos espetáculos de hoje. Musicalmente vamos prosseguir nesta emissão com os Bee Gees e também Bonham. Smile, an everlasting smile, a smile can bring you near to me. Don't ever let me find you gone, 'cause that would bring a tear to me. This world has lost its glory, let's start a brand new story now, my love. Right now, there'll be no other time, and I can show you how, my love. Talk in everlasting words and dedicate them all to me. And I will give you all my life, I'm here if you should call to me. You think that I don't even mean a single word I say. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. It's only words, and words are all I have to take your heart away. This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored. Where all would be free. On his head, people still give him bread, and they give him a hand. For they knew he was right, and his fight was their fight. No one gave you a chance in the Spain of those days. On the walls, every place they had food. The face of Elute, and he robbed where he could, just like once Robin Hood. They finally caught him, and that seemed the end, but they caught him in vain. Cause a change came for Spain. E é assim que chegamos ao final desta emissão de hoje de Bom Dia Antena Web, emissão para 7 de junho, terça-feira. Bom Dia Antena Web, emissão que acontece aqui, ou estas emissões acontecem aqui de segunda a sexta-feira, entre as 11 e as 11h40. A apresentação, realização e seleção musical deste vosso amigo Diamantino Teixeira. Estamos já de saída da emissão de hoje. Não sem antes de lhe desejar a continuação de um ótimo dia. E dizer que amanhã cá estaremos, se Deus quiser, para mais uma emissão de Bom Dia Antena Web, a primeira da rádio. Antena Web, Canal 1 e Canal 2 e brevemente também com Antena Best. Lá mais para o dia 20 de junho. Fica então por aqui esta emissão de hoje de saída. Vamos ficar com Elton John. Sacrifice. Um abraço deste vosso amigo Diamantino Teixeira. E já sabe que amanhã cá estaremos de novo para mais uma emissão. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia. Just a simple word. sensitivity builds every prison in the fire.